one of those things. What's your mind? momento não, eu tava tudo da aeroporto. 8, chama o centro da Recife agora em 1985. 5202, descendo em zona circular. 5204, retorno número máximo, código seu call. 3 para Porto Seguro, controle agora 109. 33, call Brasilia 12225 or 1252. Quatro, cama.